Santiago já era feliz, porém virar alquimista ele quis. Então, as ovelhas abandonou e atrás de sua lenda pessoal rumou. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 23. Meu nome é Marcelo Zaniolo e o Mago Paulo tirou um coelho da cartola. Eu sou o Diego Locou e nunca abandonaria as colinas espanholas. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje falaremos de um dos autores nacionais mais famosos e controversos. Falaremos de Paulo Coelho. Um escritor que talvez faça ainda mais sucesso fora do que dentro do Brasil. Isso mesmo, e do seu título mais famoso, O Alquimista. E depois de muito tempo, Diego, estamos a sós aqui, só eu e você. Como é que vai, cara? Fiquei até emocionado, cara. Parece que a gente tá no começo, assim, da nostalgia. Qual foi o último cast que a gente gravou junto, sozinho, cara? Se eu não me engano, foi o cast... Abraham Lincoln? Do Abraham Lincoln. Ou Quando a Gente Chorou? Não, Quando a Gente Chorou eu fiquei triste, cara. Não, foi Abraham Lincoln, sim. Não sei, não interessa, o que importa é que estamos sozinhos de novo aqui para falar de um livro nacional. Será que a gente dá conta do recado, Diego? Olha, eu acho que tu vai ter que segurar o tranco, porque eu li faz um bom tempo. Se esforça aí, Diego, se esforça aí. Então hoje falaremos sobre a história de Paulo Coelho, debateremos o motivo de ele ser tão polêmico aqui no Brasil, sobre o livro O Alquimista, sinopse, personagens e muito mais. Perfeito! Logo depois da leitura de e-mails e dos comentários. Então, seu Diego, para começar a leitura de e-mails hoje, vou ler um e-mail, um comentário deixado por Marcelo Soares, de 23 anos, contador, Rio de Janeiro, integrante da equipe do Telecast. Ó, esse deixou aí uma descrição completa, né? É, começamos bem hoje. Ele fala o seguinte: gostei muito do podcast, informativo no ponto de vista histórico, boa edição e trilha sonora. Parabéns. Gostei muito do formato de curta duração. Por se tratar de um livro, provavelmente vocês conseguem fazer com que os ouvintes procurem os livros citados. Também tenho em mente um romance narrado pela morte, mas ficaria muito difícil não escrever algo parecido com A Menina que Roubava Livros, pois é um livro que, mesmo nessas eras de tablets e Kindles, faço questão de ter em minha estante. Sugiro que façam um cast sobre A Montanha e o Rio. É isso aí, galera. Continuem com o projeto e grande abraço. Então, só pra deixar claro, ele comentou sobre o LivroCast 9, A Menina que Roubava Livros, e essa sugestão sua do A Montanha e o Rio, cara, eu achei fantástica. É um livro que eu li, eu imaginei que ninguém tinha lido, além de mim, né? Mas, enfim, até por ser um livro que fica meio escanteio nas livrarias, assim, mas é muito válido e, de repente, a gente coloca na pauta. Obrigado pelo feedback, cara, e volte mais vezes. E eu quero deixar aqui o parabéns para o Marcelo por ter deixado aí uma descrição completa e ter sugerido um livro pra gente. Então, que todos sigam o exemplo dele. Isso aí, valeu. Bom, e o próximo comentário, então, vem da Priscila Rubia, que faz parte da equipe do Leitor Cabuloso, lá do podcast do Luciano, que gravou com a gente no último cast. Ela diz o seguinte: oi, pessoal, fiquei sabendo do site há pouco e por isso estou baixando do início os casts sobre os livros que já li, e o primeiro deles foi A Estrada da Noite, do Joy Hill, que é o cast, se eu não me engano, número 6, é isso? Isso mesmo, o cast 6, com participação do Andrei Lenneman. Fiquei sabendo do Joy Hill por um amigo que é fã de King. Eu não tinha ideia de que o garotinho, a quem o Iluminado foi dedicado, havia se tornado escritor. O primeiro e até o momento o único livro que li foi A Estrada da Noite. Tenho O Pacto, mas ainda não li. Ela deixa aqui entre parênteses: tá na hora de ler, hein? E Joy Hill difere do pai em um ponto muito bom: rapidez. Acredito que as pessoas que não gostam do estilo de King é porque alguns livros dele demoram a chegar na parte do terror, o que para mim não torna o livro enfadonho, mas algumas pessoas não se sentem motivadas a continuar. Joy Hill já começa no clímax e isso torna a leitura muito rápida. Outro ponto positivo é que ele trata de um tema muito clichê: fantasmas, e o trata muito bem. Eu, acostumada a ler e ver filmes de terror, me senti tensa e assustada em alguns pontos da leitura. Concordo com você que é uma coisa admirável ele esconder o King e não assinar como Joy King, no caso, né? Para fazer sucesso com seu próprio talento. Gostei de como o tema foi tratado e logo comento outros episódios que baixei. Então, Priscila, muito obrigado por ter vindo até o LivroCast. Provavelmente foi o Lucien que te apresentou, então já agradeço a ele também. Priscila, eu espero que tu escute outros programas nossos também, porque esse da Estrada da Noite é um pouquinho antigo, tá um pouquinho diferente. Eu gravei sozinho com a participação de comentários do Andrei, como eu comentei, então não foi nada muito dinâmico, assim. A gente tá um pouco melhor, imagino, espero, e aguardo sua opinião quanto a isso também. E quanto a sua não lida de de O Pacto, por favor, o faça. E quem sabe a gente grave até junto, né? Que o pacto tá no calendário pra esse ano. Então vamos firmar um pacto aí, é isso? Bom, então é isso aí, vamos para o próximo comentário. Outro ouvinte que deixou um comentário também, um e-mail, na verdade, foi o Rodrigo Carvalho, de um podcast que eu conheci recentemente e indico muito, chamado Enquadrando e Andando. Vou colocar aqui abaixo na postagem depois. O Rodrigo disse o seguinte, então: finalmente consegui ouvir o Livrocast sobre os homens que não amavam as mulheres. Cara, gostei muito. Já esperava um bom podcast, mas me surpreendi. Hoje eu não consigo ter muito tempo para ouvir a mídia, então sou um ouvinte exigente e com certeza ouviria novamente um programa de vocês. Você e o Diego, imagino que sejam os integrantes fixos. É isso aí. É nóis. Possuem duas características próximas que muito aprecio. São carismáticos e tranquilos, sem serem enfadonhos. Isso cria uma vontade natural em querermos bater um papo com vocês, independentemente do tema. Também destaco a forma como falam do tema, pois passam conteúdo, opinam sobre o tema, mas nunca se postam de forma pedante. Não estão ali para fazer propaganda da própria cultura, conhecimento, e sim para levar algo, informação e descontração ao seu público. Terminei o programa realmente entendendo mais sobre o escritor e sua obra, e por mais que isso pareça óbvio, muitos podcasts falham nessa tentativa de levar a informação. Sobre edição, também tenho elogios a fazer. Obrigado. Deixa eu vender meu peixe. Ele acabou de falar que não tava tentando se vender. Agora ele fala, obrigado. Ato falho. Mas é sempre bom ouvir elogio, né? Mas continuando aqui, ele fala o seguinte: pois percebo que preocupam em eliminar todo e qualquer silêncio no diálogo. Há uma agilidade no diálogo muito boa e que poucos podcasts alcançam. É, isso tem algo que eu não tenho pra editar, é preguiça, né? Porque, cara, demora muito, né? Mas enfim. Óbvio que parte dessa agilidade e objetividade vem dos próprios participantes falando, mas há auxílio louvável da edição. Então é isso, parabéns pela qualidade do podcast e pela iniciativa de levar a literatura aos outros. Grande abraço, Rodrigo Carvalho. Rodrigo, é um prazer muito grande falar contigo, cara, receber um e-mail teu. De verdade, virei um fã do podcast de vocês e com certeza será um prazer ter você e mais alguns participantes enquadrando aqui no Livrocast com a gente, a se combinar. É só marcar então. Simbora. E o próximo comentário é do Igor Gudima Cunha. Ele diz o seguinte: olá pessoal, tudo bem? Demorei, mas cheguei. Sim, que bom que chegou, então. Espero que esteja sempre aqui conosco. Será que ele pegou muito trânsito pra chegar ao teu site, né? Deve ter encontrado algumas páginas de 404 aí pelo caminho. Muito legal o cast, a presença do Juliano foi muito boa também. Já tinha ouvido Rapadura justamente sobre o filme e adorei o cast sobre o livro. É um dos que está na minha lista para ler. Agora fiquei ainda mais interessado, já que vocês falaram que a narrativa é melhor que a do Dan Brown, autor que gosto muito do estilo. E podem ter certeza, vou continuar acompanhando o cast. Abraços. Deixando claro que ele tá falando aqui também do livro Cast 21, Os Homens que Não Amam as Mulheres. Muito obrigado, Igor. Um outro comentário que chegou pra gente aqui, um pouco maior, que talvez eu vou dar uma resumida aqui na leitura, é de Jonathan de Brasília, Distrito Federal. Ele tem 28 anos e é técnico em telecomunicações. Ele começa o e-mail assim: bom dia, galera. Foi muito bom o cast sobre 1984. Foi comentado que o livro não explicou como foi essa guerra que dividiu o mundo em três grandes potências, mas segundo a interpretação que eu tive, as três grandes potências são em muito parecidas. Todas com a mesma forma de conduzir a população, pelo medo e a forma de pensar, levando a crer que essa divisão deve ter sido mais política do que qualquer coisa, já que no livro mesmo conta que há lugares que estão em guerras, mas nem a população direito sabe, já que não há investidas nem ataques. Dessa forma, as três potências, no caso a Elestásia, a Eurásia e a Oceânia, como a gente comentou no último cast, poderiam usar a mesma arma, dizer que estão constantemente em guerra, mas na verdade cada um é totalitário em seu território, tendo apenas que soltar bombas ocasionais para provar que estão em guerra e falar que no outro continente a vida é bem pior. É um pouco tardio, mas tenho também que fazer um comentário sobre o Livrocast 21, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Não assisto filme de Hollywood antes de ler o segundo livro! Exclamações eternas. Sem mais nem porquê, sem contexto algum, no final desse filme de Hollywood, portanto, a versão americana do filme, a Lisbeth Salander solta um baita spoiler que tira toda a graça do segundo livro. Sou fã de carteirinha do Livrocast, vocês estão cada vez melhores. Obrigado pelo entretenimento inteligente. Então, Jonathan, muito obrigado por salientar um ponto aí, cara, que eu esqueci de comentar, na verdade eu nem lembrava, né? Então, se você não leu o segundo livro da trilogia, quer ler e ainda não viu a adaptação americana, não faça, porque no final tem um baita spoiler, a não ser que não se importe com isso, né? Obrigado por salientar isso novamente, e obrigado também, cara, por entrar em contato, que é sempre legal também ouvir a percepção de outros leitores, né? Mais um ouvinte aí de parabéns por ter deixado aí a descrição completa de idade, cidade, estado e profissão. E, cara, muito obrigado por chamar a gente de entretenimento inteligente, viu? Me senti muito importante com isso. Bom, e o próximo comentário é do Felideu Desitali. Puta que pariu, velho. Para Vinci. Para Vinci. Espero que seja assim o nome dele. Acredito que a pronúncia não seja essa. Por favor, Felideu, mande seu nome aí em áudio pra gente poder ver como é que se pronuncia direito. Tá certo, tá certo. Ele disse o seguinte: eu vou ter que confessar que, embora deveria, nunca li 1984. Mas posso vir aqui comentar que o podcast está evoluindo muito e ficando realmente cada vez melhor. Estão caprichando cada vez mais na edição. Parabéns. E tem um pedido: Túneis, de Roderick Gordon e Brian Williams. Ele diz também que o episódio foi simpático e com conteúdo, que vai continuar escutando e até mais. Espero então que ele volte e comente sempre. É isso aí, muito obrigado, Felideu. E Diego, um outro participante do Enquadrando e Andando, que eu comentei agora há pouco, também deixou seu comentário, dessa vez no LivroCast 22, 1984. Ele fala o seguinte: meus amigos, me chamo Daniel Cavalcante e sou membro do Enquadrando e Andando, moro no Rio de Janeiro, sou professor de geografia e tenho 24 anos. Parabéns, é só isso que eu posso dizer. Desde a escolha do tema até a realização do cast, vocês realizaram um trabalho incrível. Destaco o trabalho de pesquisa que vocês tiveram, trazendo dados relevantes que contextualizaram a abordagem do livro. Certamente, 1984 é uma obra fascinante. Como bom adorador de cinema, tenho em mente sempre o filme quando o assunto vem à tona. Na área da geografia política, área de meu interesse, essa obra é ainda mais fascinante. Confesso que protelei demais a leitura da mesma, e prometo aqui que assim que for possível, irei suprir essa falha. Risadas. Que fique claro que uma promessa feita no LivroCast deve ser cumprida, né? É mais sério que uma promessa de escoteiro, né, cara? É, não pode ser quebrada, vamos cobrar. E cara, que bom, já comentando aqui antes de acabar seu e-mail, que bom que a gente fez ter vontade de ler, ou que, enfim, fez essa vontade virar ação, né? Que nosso intuito aqui é fazer com quem escuta a gente ler também. Então, que legal, cara. Já fico feliz por esse seu comentário. Continuando, ele fala o seguinte ainda: minha única sugestão é quanto à vírgula sonora utilizada. Ela em si é perfeita para o tema, como não haveria de ser. Mas acredito que ela tenha sido usada muitas vezes. Não entendo isso como algo negativo. Afinal, pode ser só a minha impressão. E como todos sabemos, o gosto de cada um é subjetivo. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho incrível. Vocês têm mais um ouvinte fiel agora. Pô, cara, muito obrigado. E como eu falei também pro Rodrigo, as portas do LivroCast estão abertas pra você. E o xará do Daniel, o Daniel Lopes, disse o seguinte: olá, o que poderíamos falar de 1984? Acho que é um livro profético com a verdade mascarada em um romance. Vemos a cada dia a predição de 1984 se tornando realidade. Não digo só se tornando realidade, pois o livro fala de coisas que já eram normais no passado. Não imagino que o futuro seja tão distópico assim, mas a cada dia podemos perceber a presença do grande irmão ao nosso redor. É, não é à toa que a gente tá aqui gravando enquanto passa o Big Brother na TV, né? O mais surreal fui eu, cara, outro dia editando o cast 22, né, sobre o George Orwell, com a TV ligada no Big Brother na minha casa. Surreal demais, cara, mas enfim. Gostei muito do podcast, pois como já falei anteriormente, vocês destrincham um livro sem apresentar nenhum spoiler. Coisa rara de quem trabalha com podcast. Parabéns. Bom, nesse livro aqui, como até acho que eu comentei no cast, não tem como não dar spoiler, sendo que é um livro de quase 100 anos atrás, né? Então alguma coisa a gente acaba soltando, mas a gente tenta ao máximo não soltar spoilers, né? É um futuro passado, mas que bom que a gente conseguiu te agradar de novo, Daniel. E cara, seria um prazer saber um livro aí que tu queria que a gente falasse aqui, uma indicação tua de um livro que tu gosta, ou enfim, estamos no aguardo, beleza? Marcelo, acho que vamos fazer o seguinte, cara, cada pessoa aqui que não deixar um dado, a gente vai inventar um dado pra ela. Tá combinado, a partir de agora, não falei idade, cidade ou um livro que gostaria de ler, vai ser inventado. É, e o Daniel Lopes deixou a dica do livro Quem Roubou Meu Peixe. Começamos bem. Daniel, por favor, não ligue. E Diego, eu queria lembrar o pessoal também que o Locotopia tem uma loja, né? É só acessar loja.locotopia.com.br ou ir no site do Locotopia, que é com K, né? Que tem lá em cima um linkzinho direto pra loja e a gente vende canecas. Então veja lá modelos do LivroCast, modelos de canecas do Locotopia, muito legais, bastante em conta pra quem lê, né? Pra quem gosta de tomar café, chá, ou quem gosta de, enfim... Ah, quem gosta de fazer pilhas de caneca. Pilhas de caneca são muito legais. Façam pilhas de canecas. Minha namorada faz uma, cara, não fala mal, hein? Eu coleciono canecas com ela e tenho todas a loja, então... Mas sabe o que é mais legal também do que uma pilha de caneca? Uma pirâmide de canecas. Deixa não cair e quebra no chão, né, cara? Aí não faz mal, compra outra. Tá certo, então acesse lá loja.locotopia.com.br. E Diego, como que faz pra entrar em contato com a gente? Bom, pra mandar seu comentário você tem que enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br ou comentar no post do cast no site Locotopia. Lembrando mais uma vez que Locotopia é com a letra K. E também você pode conversar com a gente aí no twitter.com/livrocast, que é muito legal. Falem comigo, falem com o Diego por lá. Também tem o twitter.com/locotopia e as fanpages facebook.com/livrocast e facebook.com/livrocast facebook.com/locotopia. Links abaixo na postagem, caso você tenha alguma dúvida, ou enfim. Mais alguma coisa, Diego? Cuidado. Alguém tá com sono. Vamos encerrar os comentários então, Diego? É isso aí. Então vamos agora para o LivroCast número 23, O Alquimista. LivroCast, sua viagem pelo mundo da literatura. Bom, como todo mundo deve saber, o autor que escreveu o livro do cast de hoje é brasileiro. Estamos falando de Paulo Coelho, que nasceu no Rio de Janeiro em 24 de agosto de 1947. Bom, se ele não fosse brasileiro, seria uma boa tradução, né? Porque assim, se tu for ver os personagens da Disney, tem lá o Pato Donald, né? Mas eles não, traduziram o Mickey para Mickey Rato, né, cara? Então, Paulo Coelho tá certinho. Paul the Rabbit, né? É, Paul the Rabbit. Tá certo. A gente tem que falar de quando surgiu o gosto pela literatura dele. E foi desde pequeno, ele era muito novo quando ele começou a ter o hábito de escrever um diário e de manter sempre alguma explicação do dia dele, algo que aconteceu na rotina dele mesmo, né? E foi aí que fomentou todo esse gosto por escrever e por trabalhar com livros e tudo mais. Ele também no colégio, por esse interesse que ele tinha por escrita e por leitura também, né? Ele participava de concursos de poesia e também de cursos de teatro. Depois vamos falar um pouco mais à frente que ele inclusive trabalhou com teatro. E uma coisa que eu acho que muitos adolescentes passam, até por questão de mercado de trabalho, de carreira mais promissora, o Paulo Coelho sofreu muito em casa porque ele queria trabalhar, imagino eu, que com literatura e tal, né? E o pai dele, que era engenheiro, queria que ele também fosse engenheiro. E a mãe dele também desestimulava esse trabalho com literatura e afins. Bom, eu acho que ele foi um grande engenheiro do conhecimento. Ah, agora você gostou. mandou bem. Mas o Paulo Coelho sempre quis ser um escritor e seguir essa carreira, né? Coisa que ele conseguiu mais pra frente aí abraçar e ser muito bem sucedido. E, inclusive, aí, por causa dessa pressão que ele sofria em casa, né? Ele acabou entrando em depressão e teve muita raiva. Posso dizer até que foi um adolescente rebelde, né? Enquanto ele era adolescente. O que talvez tenha tido algum efeito colateral, entre aspas, aí, né? Pra adolescência dele, que teve um período um pouco conturbado, como já falaremos. Em função dessas crises de depressão que tu mencionou, Diego, ele acabou sendo até 3 vezes internado em uma clínica de repouso, onde foi tratado por psicólogos. Que eu acho que não resolveu muita coisa, né? Porque o bicho é meio doido, mas tudo bem. Será que ele tá ouvindo o LivroCast, não? Olha, se ele estiver ouvindo o LivroCast, quero dizer só uma coisa pra ele. Não, vou deixar pra falar pessoalmente. Se ele levou o pessoal do Nerdcast pra casa dele lá na Europa, eu quero ir pra lá também pra falar pessoalmente. Por que não, né? Bom, em 1970, ele acabou entrando pro movimento hippie e conheceu o mundo das drogas e do ocultismo, né? Então aí ele começa a viajar legal. Não só ele, como um grande número de jovens da época que são nossos pais hoje em dia, né? Mas enfim. Então, ele, antes de se dedicar literalmente à literatura... Uou! Ah, é? Ele trabalhou como diretor e autor de teatro, jornalista e compositor. Inclusive, ele trabalhou junto com grandes nomes do rock nacional, que foram a Rita Lee, Raul Seixas e a Elis Regina, é isso? Ele é mais conhecido pelo trabalho que ele fez com Raul Seixas, né? Que ele era compositor, então ele escreveu várias músicas. Segundo uma pesquisinha que a gente fez rápida, que ele ajudou mais ou menos em 60 músicas do Raul, a composição entre elas de Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, Gita e Al Capone, que são bem famosas, né? E assim, então, além de ser um escritor muito renomado, ele foi também uma grande ajuda, um grande nome da música brasileira, né? Por que não? Eu ainda acho que o rock das aranhas era pra ser o rock das cobras, mas tudo bem. Além disso, Diego, além de trabalhar com tudo isso que tu falou, ele também foi diretor de uma companhia de discos, né? E foi também um proletário do jornal Express Underground. Além de professor de teatro e secretário da redação do jornal O Globo. Então, um cara aí com um grande leque de atuações, né? Além disso, também ele escreve em vários jornais e em vários países, né? Além de escrever pro Brasil, ele também escreve pro México, Argentina, Chile, Bolívia, Polônia, Itália, Espanha, Venezuela, Grécia, Taiwan, Alemanha e mais 10 países. Então... Bom, isso também não é mérito de ninguém, né, Marcelo? Porque a gente fala aqui, grava o podcast, podcast e o mundo inteiro baixa, escuta e por aí vai. Quem tá ouvindo agora tá acreditando, hein, Diego? Não, sim, sim, temos ouvintes assíduos na Argentina, que se chama Ramon. Ramon Andrade, colaborador do Locotopia. Mas a gente tem um ouvinte na Suíça, hein, Diego? Tem de Portugal também. É, e na verdade ele é de Portugal e mora na Suíça, mas simbora. E continuando aqui com a nossa contextualização, o fascínio do Paulo Coelho pela busca espiritual, que veio da época que ele era hippie ainda e viajava pelo mundo, resultou numa série de experiências religiosas, orientais e secretas. É, ele era um católico não praticante, né? E outra coisa que influenciou muito a vida dele e a própria escrita dele é que em 1986... Ano que eu nasci. Sério? Exatamente. Eu nasci. Ele fez uma viagem de peregrinação pelo Caminho de Santiago, onde ele percorreu 700 quilômetros do sul da França até a cidade de Santiago de Compostela, na Galiza. Essa experiência aí, pra quem já é leitor dele, ou pra quem conhece um pouco mais a fundo a sua obra, ele registrou no livro O Diário de um Mago, que foi editado em 87, logo depois da viagem dele, né? E é um dos mais famosos títulos do autor. Só pra deixar claro aqui, Diego, pra quem não conhece, esse Caminho de Santiago é um caminho já usado há muito, muito tempo, né? Por ser uma rota espiritual, né? Segundo consta, há mais ou menos 12 séculos atrás, a gente tá falando de história aqui, né, meio arredondando, foram encontrados restos mortais nesse caminho do apóstolo Santiago, ou Santiago como queiram falar, Santiago ou Santiago, né, na cidade que é hoje chamada de Santiago da Compostela. Então nesse caminho, ele entrou em contato aí com questão espiritual, questão de reflexão e tudo mais, e com certeza, até pelo livro que a gente vai falar hoje, impactou muito. Bom, Marcelo, falando desse contexto espiritual aí, tava lembrando agora que um tempo atrás, aconteceu um negócio muito esquisito comigo, cara. Eu fiz uma projeção astral. Sério? Tem gente que dá risada, né? Não entende e tudo mais. Eu também não acredito nessa porra, né? Mas tudo bem. Mas semana passada eu encontrei um vídeo no YouTube que explica como que isso acontece. Na verdade, não passa de um sonho acordado. Então tu tá literalmente alucinando, que é muito louco. Depois eu coloco o link na postagem. Eu vou ver com certeza depois que o Diego me passar. Bom, continuando aqui, Diego. Então depois de fazer esse caminho, de lançar o Diário de um Mago, no ano seguinte ele publicou O Alquimista, que apesar de ter começado com uma venda muito lenta, muito devagar, e até ter perdido o editor, porque o cara desistiu de vender esse livro, né? E depois deve ter se arrependido horrores. Engraçado que ele escreveu O Alquimista depois daquela caminhada, né? E O Alquimista é um livro que o protagonista anda pra caralho também. É, ele faz uma caminhada pela mesma região quase ali, né? Muito próxima à região. Eu acho que o Diário de um Mago ele tava indo e O Alquimista tava voltando. Mas falando sério, cara, inclusive se tu pegar assim, o protagonista do livro é Santiago, né? E o caminho que ele fez é o caminho de Santiago da Compostela. Então, com certeza, a influência da caminhada dele no livro é muito marcante. Vamos deixar o próprio Paulo Coelho falar um pouco sobre o livro O Alquimista. Em primeiro lugar, eu acho que quando você escreve alguma coisa, você tem duas alternativas. Ou você vai falar de você mesmo, pura e simplesmente, ou você vai falar de tudo aquilo que te cerca. Não é verdade? Você pode, enfim, começar a comentar suas angústias existenciais, achar que elas são únicas só para você, achar que aquilo está te afligindo, colocar numa linguagem muito sofisticada. Ou então você pode entender que nas suas angústias existenciais, você está compartilhando aquilo com todo mundo, você não está sozinho. Todos nós sentimos, de uma maneira ou de outra, a mesma coisa. Todos nós temos os nossos problemas com amor, todos nós temos os nossos problemas com dinheiro, todos nós temos os nossos problemas com realizar os nossos sonhos. Então, o que que acontece? Acontece que quando você fala o que você está sentindo, mas entende que o que você está sentindo é uma coisa comum a todas as outras pessoas, a partir desse momento, eu acho que a obra de arte, seja ela literatura, seja ela música, seja ela, enfim, que for, ela está cumprindo a sua função. Ela está espelhando um momento. Quando eu escrevi O Diário de um Mago e Alquimista, eu percebi que o tipo de angústia, que o tipo de necessidade, que o tipo de especulação filosófica que eu tinha, era muito comum. Porque eu fui forçado a fazer uma peregrinação em 1986, aonde eu tinha me sofisticado muito e eu precisava voltar a reencontrar com essa origem, com essa necessidade que nós temos, enfim, de compartilhar com os outros os nossos sentimentos. Então eu acho que tanto O Alquimista feito O Diário de um Mago, mais O Alquimista talvez, não foram livros escritos por mim, eu estou com mérito, mas eu não me sinto assim necessariamente o autor desses livros. Eu me sinto como se eu tivesse espelhado todas as pessoas que gostariam de ter escrito esse livro e que eu escrevi. Então, tudo o que aconteceu, na verdade, foi que eu consegui, graças a Deus, ser um instrumento de um sentimento coletivo. Depois disso, ele escreveu uma série de livros aí, praticamente um a cada um ou dois anos, ele lançou um livro. Então, de 1987 pra cá, tem em torno aí de uns 20 títulos. Com ênfase maior no Zahir, no Aleph, o Aleph, não sei como se fala, que são bem famosos aí. E ele também atingiu algumas marcas aí históricas, né? Por ter conseguido ter 3 títulos ao mesmo tempo nas listas de mais vendidos, tanto na França, quanto no Brasil, quanto na Polônia, na Suíça, na Áustria, na Argentina, Grécia e Croácia. E ter sido aí também, de acordo com a revista francesa Lire, o segundo escritor mais vendido no mundo em 1998. Então, palmas para o Paulo Coelho. Bom, o Paulo Coelho também é um tanto quanto polêmico, pois vários críticos são apaixonados ao mesmo tempo que vários são contra a sua obra, né? É, até em função da entrada dele na Academia Brasileira de Letras, né? Que foi um pouco controversa aí e tal, mas já falamos sobre isso. E seus livros foram traduzidos para 69 línguas e editados em mais de 150 países, o que é um grande mérito para um autor, né? Falando aqui mais especificamente do Alquimista, já usando um pouco mais de números e dados aqui, né? O livro que foi originalmente publicado em 1988 foi o primeiro lugar nos mais vendidos, né, em 18 países. Inclusive, a cargo de curiosidade, é tido como livro favorito da Madonna e da Julia Roberts. Não sei se elas leem muito, não sei se quer dizer muita coisa, mas fica a cargo de curiosidade, como eu falei. Bom, e esse foi um título que também foi adotado em várias escolas, virou peça de teatro, e o direito de filmagem desse livro, né, para o cinema, foi vendido para Warner Brothers. Então, quem sabe em breve a gente tenha o Alquimista também nos cinemas. E a gente tava falando um pouco tempo atrás ali, Diego, de recordes, né, do Paulo Coelho. Ele conseguiu entrar 2 vezes, cara, no Guinness Book. No Guinness Book of Records, né? Ele entrou a primeira vez como autor que mais assinou livros em edições diferentes. Só pra se ter uma ideia, o livro que eu tenho em mãos aqui está na edição 156, que é um número bastante expressivo, né? E a segunda vez que ele entrou no Guinness foi com o livro O Alquimista, que é do cast de hoje, como o livro mais traduzido em todo mundo, que chegou aí e atingiu 69 idiomas. O que é um número bem sugestivo também. É, mas segundo a Wikipédia aqui, se é que pode ser usada como fonte de análise de dados, enfim, o livro já foi traduzido pra 73 línguas, pra mais 4 línguas então. E vendeu mais de 65 milhões de cópias em todo o mundo. Bom, Marcelo, ao mesmo tempo que ele entrou no Guinness Book, eu gostaria de entrar no Guinness Barril, mas tudo bem. Bom gosto, cara, bom gosto. Cerveja sempre bem-vinda. E ele também, como você deve imaginar, depois de tanto número que a gente deu aqui, é um dos autores mais vendidos e premiados em todo o mundo. Caraca, cara, tipo, tem 2 páginas aqui na pauta só com a listagem de prêmios que ele ganhou. Eu acho que a gente não vai ler essa lista toda aqui. Vocês podem acessar o site da Academia Brasileira de Letras e ver essa extensa lista de prêmios. É, mas é absurdo. Clica no link aqui embaixo que vai mostrar pra vocês o que ele ganhou de prêmio já. E é importante lembrar que desde o dia 25 de julho de 2002, ele tem cadeira na Academia Brasileira de Letras. E como o Diego falou, que ele é um autor meio controverso ali e tal, talvez isso se deva justamente a essa entrada dele na academia. Até porque sempre foi meio que um protocolo da academia, né? É negar a entrada, ou rejeitar a entrada de autores de sucesso, né? Esses autores mais populares, como a gente costuma falar. E o Paulo Coelho, sem dúvida, é um autor popular. É, e geralmente também eles nomeiam só autores que já estão quase morrendo, né? Ele não tá tão perto assim, assim mesmo. Tá certo. E até porque também vários outros autores mais, digamos assim, aceitos pelos brasileiros, né, não conseguiram entrar na academia, como Carlos Drummond de Andrade, como Vinícius de Moraes, o Mário Quintana e até o Fernando Sabino, que a gente comentou em um outro livrocast. Então, de repente, por essa entrada de um Paulo Coelho na academia, com tantos outros nomes fora da academia, né, foi uma questão meio crítica, meio drástica, digamos demais, né, mas... Como acabei de falar ali, quem entra pra academia já tem um pé na cova, né? Então, eu acho que os autores tinham inveja dele e tentaram matar ele, né? Tipo, tentaram acelerar o processo, né? Dando uma cadeira pra ele na academia pra ver se ele morre de uma vez. É, já que eu mencionei o Fernando Sabino ali, uma vez perguntaram pra ele se ele não queria entrar pra Academia Brasileira de Letras, né? Ele falou que ele era avesso à entrada de lugares em que ele só sairia morto. Então, fica aí uma... mais uma reflexão. Bom, e para nossos ouvintes de plantão, deixo claro que ele é casado desde 1981 e tem residência fixa, ou não tão fixa assim, ao mesmo tempo no Brasil, na França e na Suíça. É, eu li boatos de que ele escreve no Brasil, mas que ele fica mais tempo na França. E das festas na Suíça. É mais ou menos essa a lógica. Então, Marcelo, o que tu acha de falar sobre o livro agora? Perfeito, vamos lá, Diego. Eu e você, juntos como lá no início. Diego, antes de comentarmos a sinopse do livro, da obra e tudo mais, comentarmos sobre ela e etc, uma perguntinha, cara, faz muito tempo que tu leu esse livro? Cara, faz mais ou menos uns 10 anos, se eu não me engano, se não menos. Mais que isso não faz, né? Não, mais que isso não faz. Que eu me lembro, acho que eu tinha uns 17. Mas cá entre nós, tu lembra do livro? Lembra da história? Então, o livro se trata sobre um pastor, não um pastor de igreja, um pastor de ovelhas, na Espanha, que se chama Santiago. E ele tá lá muito feliz nas colinas espanholas, levando seus rebanhos de ovelhas para pastar de uma colina para outra. E então ele se encontra com uma figura num sonho, e essa figura inspira ele a sair em busca de outras aventuras, de uma viagem, já que ele gostava muito da profissão dele, justamente porque vivia passeando de um lado pro outro. Na verdade, ele tem um sonho repetido por duas noites e considera isso um sinal de que ele deve seguir esse sonho, né? E nesse sonho, só pra deixar bem claro pra quem tá ouvindo a gente agora, ele imagina, ele se vê, na verdade, chegando nas pirâmides do Egito, então ele partindo da Espanha e indo até as pirâmides do Egito, e que lá existiria um tesouro enterrado esperando por ele. Então ele se motiva e atrás desse tesouro. E por aí vai, e se eu falar um pouco mais, eu vou dar um spoiler, que aí já passou da metade do enredo do... É um livro curtinho, né? Na verdade é um livro de primeira, se tu engatar a segunda, tu sai dele. Piadinhas prontas do Diego atacando de novo. E só uma coisinha antes de falarmos do livro, Diego. Como foi difícil encontrar esse livro? Cara, eu acho que eu fui atrás de umas 5 livrarias aqui em Florianópolis e eu não encontrei o livro, nem sebo, nem nada. E só agora, recentemente, na última semana, acabei encontrando um exemplar bastante antigo já. Então, Marcelo, tu demorou pra encontrar o livro nas lojas físicas, mas se você, ouvinte, quiser comprar, tem o link aqui no post pra comprar na Saraiva. Cara, esse foi o jabá mais bem encaixado da história do LivroCast, acho. Não, cara, eu falei isso porque eu queria evidenciar uma coisa. Esse é um livro que já tá lá pela sua, enfim, edição 150, 160, né? E que até hoje vende muito. Então, é difícil encontrar, por mais que hajam livrarias, é difícil encontrar exemplares do Alquimista em qualquer loja por aí. Ao menos aqui em Florianópolis, né? Isso foi o que me disseram, então... Exatamente por ser um livro muito famoso e vender resmas e resmas, né? Resmas e resmas, tá ok. E pensando por esse lado, eu acho que esse livro já matou um bocado de árvore, né, cara? Que pena. Que pena. Ou não, né? Ah, mas é um livro muito bom. Já adiantando aqui minha opinião, é um livro muito bom e... Então, voltando aqui pra história do livro. Seguinte, cara. Se eu não me engano, quantos personagens com nomes aparecem no livro? Só o Santiago e mais um, né? Que eu não consigo me recordar agora. Olha, se eu não me engano, é só o Santiago que tem nome e o rei, que eu também não vou lembrar o nome agora. Ah, então você, ouvinte, se lembrar do nome, passa pra gente. Mas são só dois personagens. É engraçado que durante a viagem de Santiago, ele encontra vários personagens e acaba a gente tratando eles pela sua descrição, né? Como... O pai, a filha do livreiro... O encanador, o imperador de pedra de pirâmide... Tá, e por aí vai. Mas como tu falou, Diego, nessa viagem que ele pretende fazer aí da Espanha até o Egito, né? Ele conhece várias pessoas e aqui eu fiz uma analogia muito direta, sabe com qual livro? Sim, quer dizer, não? O Pequeno Príncipe, cara, porque assim como as pessoas não têm nomes e elas entram na história pra ensinar uma lição ou pra influenciar de alguma forma na vida do Santiago, né? Eu acabei, por mais diferentes que sejam as histórias e os enredos, né? Por unir uma história a outra, meio que fazer um paralelo bem legal, assim. E sabe que eu pensei a mesma coisa? Esse negócio de viajar um deserto e tudo mais, enquanto eu tava estudando de novo pra gravar o cast, eu pensei muito no Pequeno Príncipe. É, porque assim, só pra quem não tá entendendo ainda, o Santiago, ele é um pastor, como o Diego mencionou, ele tem as ovelhas dele, e ele se propõe a deixar essas ovelhas pra trás, pra ir atrás de um tesouro que estaria, né, no Egito, como a gente já falou várias vezes aqui agora. Nesse caminho, ele se relaciona, sei lá, com as ovelhas, se relaciona com o vendedor de cristais, se relaciona com o deserto, enfim, com o sol, com o vento, com o silêncio, com o coração, e com várias pessoas também, não só manifestações da natureza, e cada ser, cada energia, cada forma de vida que se intercala no caminho dele, acaba ensinando uma moral pra ele, algo que ele deve levar pra vida inteira, sabe? Isso é muito Pequeno Príncipe. Lembra muito aqueles personagens que a gente falou no cast 16 que eu vou colocar aqui embaixo na postagem. Ou aqui em cima na postagem, depende de onde você estiver ouvindo. Ou lá na postagem, se estiver ouvindo do iTunes, ou o cast número 16 que a gente gravou junto com a Natália, que também faz parte do Locotopia. E deixa eu te puxar uma pergunta, Diego. É, nesse ponto, cara, tu acha que o livro O Alquimista chega a ser um livro de autoajuda? Bom, Marcelo, que eu me lembre, não era muito autoajuda, não. Tu sentiu que era autoajuda? Assim, ó, falando um pouco da narrativa do livro, tá? Eu não achei autoajuda, apesar de ser um livro que, por várias vezes, ele fomenta a reflexão no leitor. Então, assim, por exemplo, ele é um livro direto, é um livro que não enrola, que não descreve muito as cenas. Ele passa, assim, exatamente ao que é essencial pro enredo, sabe? Tipo, tu deve ter percebido também, Diego, que, por exemplo, ele passa, às vezes, dias e meses em questão de parágrafo, sabe? Sim, tanto que é um livro bem curtinho, de mais ou menos 200 páginas, e ele passa por diversas situações. Então, não teria como se estender muito. E o que ajudou bastante também, que eu me recordo, na dinâmica da leitura. Pois, como ele passa por muita coisa em poucas páginas, ele não tem muito tempo para ficar enrolando ou aprofundando muito. Então, ele vai de um ponto ao outro de uma forma bem rápida e precisa. Exatamente, é esse ponto que eu tava falando sobre a autoajuda. Ele não chega a ser algo direcionado a, você para ser feliz tem que fazer isso. Mas ao mesmo tempo ele traz questões filosóficas, questões que, lógico, tu pode passar batido, não pensar e ler e comprar história e era isso, sabe? Mas também pode pegar e ler e analisar, putz, para ele trazer pro seu cotidiano, sabe? Eu vou até trazer aqui pro cast um exemplo rapidinho, Diego, se é que tu me permite, sobre um casaco que, no caso, o Santiago estaria carregando. Como ele é pastor, ele carrega um casaco porque de manhã é muito frio, certo? Então, quando tá muito frio, ele veste o casaco e sai com seu rebanho de ovelhas para vender lã e tudo mais. Na parte da tarde e da noite, o dia esquenta, certo? O sol nasce, o sol sobe no céu, o sol esquenta o dia, é normal, né? É, na verdade, assim, não é bem o sol que sobe, né? É a terra que gira e... tá. Mas eu entendi o seu ponto. Tu entendeu a comparação aqui. Mas então chega a certa hora do dia em que o casaco que de manhã ajudou o Santiago, de tarde vira um fardo, porque ele carrega esse casaco e é peso, e é trabalho e tudo mais. É, talvez o pessoal daí da proteção dos animais vá pegar no meu pé mais tarde, mas por que ele não colocava o casaco então numa ovelha? Ah, cara, essa é uma questão importante. A questão que ele coloca no livro é assim, eu não sei se tu lembra, Diego. Sim. Que ele fala, putz, esse casaco aqui fazendo peso na minha mão, reclamando do casaco, sabe? Certa hora, ele se dá conta de que aquele casaco foi quem salvou ele de manhã. Então ele, putz, às vezes a gente tem que aguentar algumas coisas, às vezes eu tenho que suportar algumas coisas que mais à frente vão fazer diferença no meu dia, sabe? Por exemplo, o casaco. Assim como o casaco é ruim aquela hora, de manhã salvou ele do frio. Então são questões assim que a gente pode fazer várias analogias, né? Eu acredito que ele carregava o casaco com esse fim de se esquentar de manhã e achava que era um fardo no período da tarde, pois ele não deve ter lido aí o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Senão ele carregaria uma toalha. E talvez ele pudesse até usar a toalha para se proteger do sol, viu? Então seria muito mais interessante. Mas já que ele carregou um casaco, né? Fazer o quê? Ele que suasse. Tá certo. Mas você entendeu o que dizer sobre autoajuda e sobre as frases e momentos reflexivos, né? Sim, quis dizer que não carregue um casaco. Cara, não faz isso com o cast. E deixa eu puxar outra pergunta então, Diego. Tu achou esse livro religioso de alguma forma, não? Bom, por mais que ele traga as crendices e tudo mais da alquimia, na verdade, tudo não passa de uma busca da felicidade, né? Então, o que a alquimia fala de transformar chumbo em ouro e tal, é nada mais, nada menos do que tu poder descobrir a felicidade, não simplesmente a riqueza. Então, ele passa bons valores durante o livro, mas nada assim puxado pro lado religioso. É, eu também senti isso, mas eu queria ver o que tu ia dizer. Porque assim, esse livro, ao mesmo tempo que ele passa muita questão de reflexão, como eu já comentei, ele chega muito próximo, no limiar ali da religião, da questão espiritual. Ele menciona por várias vezes a questão de uma alma do mundo, uma alma única, digamos, de todos os seres vivos, né? E isso pode ser interpretado também como uma religião, como uma força divina, Deus, algo maior que nós homens e, enfim, né, animais. Na verdade, tudo gira em torno do respeito pelas coisas, né? Pelos bichos, pela natureza e tudo mais. Até porque se não tiver isso, já era o planeta, já era a gente, já era tudo, né? É isso que eu ia falar, Diego. O Paulo Coelho, ele é muito religioso, como todo mundo sabe. A gente até comentou que ele era católico na parte do contexto aqui no LivroCast, né? Mas apesar de ser religioso, eu acho que ele defende muito mais algo comum aos homens do que algo de religião X ou Z ou Y. Algo que devia mais unir as pessoas, que fosse uma crença consensual do que algo que dividisse as pessoas em grupos menores ou que separasse as crenças, sabe? É, e nada extremista, né? É, exatamente. Então esse ponto também, novamente, pra você que não conhece o livro, que não foi atrás do livro, que não sabe nem direito da sinopse, ele é um livro que por horas vai beirar a questão espiritual, a questão da onde vem a vida no mundo, aquela coisa bem, bem primitiva que todos nós somos um só, sabe? Que todo nosso caminho, que toda a nossa vida foi escrita por uma só mão, mas que não é voltada pra religião católica ou pra espírita ou algo assim, algo mais genérico mesmo. Algo que até eu, que não sou muito ligado a essa questão de religião, de debate ideológico nessa área, sim, me interessei bastante em ler e conhecer um pouco mais. Então acho uma questão bastante válida também. E assim, o que que tu acha dessa polêmica de as pessoas falarem mal do Paulo Coelho e tudo mais? Cara, eu até vi umas entrevistas que eu vou linkar aqui embaixo depois na postagem, em que o próprio Paulo se diz, como eu posso dizer, tranquilo em relação a isso, né? Assim, é muito complicado no Brasil alguém fazer sucesso e não ser criticado, né? Será que foi ele que escreveu "Falem mal, mas falem de mim"? Olha, não sei, ele escreveu tanto livro já que eu nem sei se esse dele não é, mas acredito que não, Diego. A questão é que, vou até colocar depois aqui na sequência, um trecho em que ele fala sobre isso, mas ele se considera um escritor de sucesso, até porque ele faz muito sucesso fora do Brasil, e talvez até por isso ele faça mais sucesso fora do que dentro do Brasil, né, por questão de crítica e tudo mais, mas que essa crítica é algo natural, é algo esperado, quando qualquer pessoa que se diferencia com as mesmas oportunidades, em um mesmo contexto social, ideológico e tudo mais, como é o Paulo Coelho pros brasileiros, né, quando faz sucesso é criticado, se tem como, ah, o cara era um drogado, o cara, enfim, era muito louco na época dos hippies, ah, o cara fez pacto com o demônio, como dizem que ele fez, né, ele nega, mas dizem que ele fez, e assim afora. Então, a questão nunca é o trabalho, a questão é sempre o que o cara pode ter feito pra que o trabalho que ele fez desse certo, sabe? Eu acho que no Brasil tem muito disso, de as pessoas criticarem as pessoas que fazem sucesso. É, por mim, tudo isso não passa de inveja alheia, sabe? Inveja ao sucesso alheio. Então, eu acho que quem fala mal não devia falar nada, devia ficar quieto e fazer o que acha que deve ser feito, né? Então, se você não gosta de Paulo Coelho, valeu outra coisa, em vez de ficar lendo Paulo Coelho e falando mal. Ou então, falando mal sem ao menos ter lido uma linha dele. Exatamente, tem muita gente que fala mal e nunca leu, né? Exatamente, vai lá dos outros, né? Vai no Efeito Manada. Pra ser sincero, eu tinha um baita preconceito com ele sem nunca ter lido, né? Lógico que até coloquei no Jogando Pela Capa, que a gente lançou no Locotopia, que é uma espécie de sinopse do livro, né? Bota aqui embaixo na postagem depois. É uma sinopse onde o Marcelo literalmente julga o livro pela capa. Em que eu coloquei assim: não conheço, mas vou ler, nem que seja pra criticar depois. Então, eu acho que é muito válido você ler pra criticar, ou se nunca leu, não critique, né? Respeite. Ele ao menos levou o livro pra casa de milhões de brasileiros e, enfim, de pessoas ao redor do mundo, né? A crítica brasileira foi implacável comigo, porque eu era brasileiro. Mas a crítica internacional foi muito generosa comigo, porque eu era estrangeiro. E é implacável com os Paulo Coelhos dos seus lugares. Isso é normal. Isso não tem nada demais. Isso não me molesta. Isso não me agride. Não te incomoda ser criticado, de ser acusado de escrever mal, de cometer erros de concordância que você atribui à magia? Ou não incomoda a sua vaidade, porque você é uma pessoa vaidosa? Como todos nós. Sim, incomoda? Sim, sim. Não, não incomoda. Não. Nem um pouco, senão eu já tinha corrigido os erros. É claro que me agrada uma crítica favorável, mas não me incomoda uma crítica. Senão, eu já tinha, não cabelos brancos, mas estava careca de arrancar os cabelos. Diego, uma outra questão que esse livro traz, cara, que eu acho que é o cerne principal do livro, né? É a questão da lenda pessoal. Então a gente tem o Santiago, que é o pastor que a gente mencionou várias vezes até agora. Lembrando que é um pastor de ovelhas. Isso, isso mesmo. Ele teve um sonho e decide seguir esse sonho atrás desse tesouro que teoricamente estaria escondido pra ele no Egito. Ok. Ele encontra várias pessoas no caminho e uma dessas pessoas, que seria um rei, uma pessoa rica, uma pessoa experiente, com bastante conhecimento, né? Explica pro Santiago o que que é a lenda pessoal. Tu pode me ajudar aqui, Diego? O que que seria a lenda pessoal? Bom, a lenda pessoal nada mais é do que a felicidade da pessoa, né? O que vai trazer a felicidade eterna pra pessoa. Então, ele explica pro Santiago que ele tem que buscar o que ele mais quer na vida. Que eu lembro isso. É. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Ele até fala a certa altura do livro que o Santiago tem uma escolha. Ou ele pode não seguir a lenda pessoal dele, viver feliz por 3 anos e depois vai começar a corroer esse desejo de esse arrependimento, na verdade, né? De putz, por que eu não fui atrás da minha lenda pessoal? Por que eu fiquei aqui? Ele vai ser infeliz pra sempre? Ou vai sempre pensar, e se eu tivesse feito o que meu coração mandava que eu fizesse, né? E por outro lado, ele pode seguir a lenda pessoal dele e ver realmente o que que essa mão que escreveu esse caminho pra ele, né, reservou pro protagonista. Então, a escolha dele é simples. Ou ele vai atrás de um sonho dele, que é literalmente um sonho, ou ele fica e depois se arrepende de não ter ido atrás. Se isso é a lenda pessoal, o que que o Will Smith tem que fazer naquele filme Eu Sou a Lenda? Muito ruim, cara. Muito ruim. E seu louco, já que estamos falando de lenda pessoal, cara, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Qual a lenda pessoal da sua pessoa? Bom, na verdade eu não descobri ela ainda, mas atualmente é ser mais bem sucedido do que um jovem nerd. Cara, quando perguntado sobre isso, né, o Paulo Coelho respondeu que a lenda pessoal dele era se aproximar mais do misticismo, da espiritualidade e tal, né? E tu vai me falar de Jovem Nerd, cara? Seria o Jovem Nerd teu Deus? Não, mas eles estão no topo do iTunes. Ao infinito e além, né? Mas, cara, tu não tem sonhos, não tens ambições, não tens, além de crescer assim, produzir material, alguma coisa que tu queira fazer e não fez ainda? Olha, meu patrão que não escute esse podcast, mas às vezes eu acho que meu trabalho atrapalha meu blog. Meu pai que não escute esse podcast, mas eu concordo contigo, cara. Sim, gente, trabalho com meu pai, mas enfim, corta. Então, Marcelo, qual que é a tua lenda pessoal? Cá entre nós, assim, é um sonho meio distante, nem sei se é lenda pessoal ou não, né? Mas é também me aproximar da literatura, cara. Escrever livros, talvez um dia ser editor, talvez um dia trabalhar com isso mesmo e ganhar dinheiro. Cara, deu um estalo na minha cabeça agora. Eu já sei qual é a minha lenda pessoal. Qual que é? Fazer piadas onde todos riem. Cara, não desiste, Diego. Cara, eu me emocionei agora, me desculpa às vezes que eu não rio das piadas, cara. Ficam aqui então os votos do Livrocast e do Locotopia para que todo mundo que está ouvindo a gente agora alcance um dia o final de sua lenda pessoal. Então, Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve sonhos repetidos? Já, cara. Tive pesadelos repetidos, inclusive. E depois de ler esse livro, você seguiria esse pesadelo? Cara, eram sonhos muito ruins, cara. Acho que não seguiria, não. Mas já tive sonhos repetidos e não lembro quais, mas já tive. E, cara, acho que sim. Acho que seguiria, sim. Até porque, no caso do livro, do protagonista, né? É uma pessoa bem simples. A vida dele é viajar por cidades. Então, ele não tem casa, ele não tem namorada, não tem mulher, nada, né? Tem só eles e ovelhas. Então, no caso dele, facilita bastante. No meu, talvez não seguisse por questões até de resistência à mudança, assim, sabe? O que depois de ler esse livro me deixou um pouco cabisbaixo, assim. Questão de resistir, a questão de... Ele até fala no livro, Diego, não sei se tu lembra, que ele menciona que as pessoas jovens, né, até certa idade, ele até uns 20 anos, 21, sabem qual é a lenda pessoal delas. Ou estão muito próximas desse conhecimento, de saber o que elas querem pra si mesmas, né? E depois a pessoa vai envelhecendo, vai ficando resistente à mudança e desiste da lenda pessoal. Enfim, esquece o que ela queria e fica vivendo o que vive, aquela rotina. Aquela coisa chata, aquele marasmo mesmo. Então, esse livro me fez repensar minha vida, assim, em questão de onde eu posso arriscar mais, o que eu realmente quero pra mim. Então, talvez hoje, depois de ler o livro, sim, eu seguiria meu sonho. E tu? Cara, assim, eu sempre luto muito pelas coisas que eu quero, tanto que eu faço um checklist de metas e tudo mais. E, na medida do possível, a gente tenta de tudo, né? E eu acho que essa é a grande mensagem do livro, né? O grande aprendizado do Santiago, que, na verdade, não importa onde tá teu tesouro, nem qual é teu tesouro, muito menos a gente pode falar, assim, qual é a tua lenda pessoal, o teu objetivo de vida, né? O que importa é tu nunca desistir, cara, por mais difícil que possa parecer. Ele até coloca no livro também, achei muito bacana isso. Não sei se chega a ser spoiler, acho que não. A questão de que as pessoas, elas lutam. E assim, no início, o mundo conspira a favor. Então tu quer ser, vamos supor, vou usar o meu caso aqui, tu quer ser um escritor um dia, sabe? Daí, no início, tudo te ajuda a ser um escritor. Tu começa a ter ideia legal, tu começa a escrever legal, tu conhece pessoas e começa realmente a escrever. Quando tu tá na beira, no final do teu projeto, de acabar teu livro, de publicar teu livro, o mundo começa a conspirar contra, sabe? Começa a te testar, assim. E que é nesse momento que a maioria das pessoas desiste. E se desse mais um passo, se insistisse mais um pouco, conseguiria, sabe? Caía do precipício. Não, cara. Mais um pouquinho conseguiria, sabe? Cair do precipício não é uma analogia ruim. Significa que tu se jogou no teu objetivo. Ah, então, tá, ok. Assim fica bem melhor. E aqui a gente volta de novo a beirar aquela questão de autoajuda. Lógico que parece autoajuda, mas é uma história muito bem escrita. Todos esses conceitos, as questões estão inseridas numa história que é muito bem contada. O Paulo Coelho faz muito bem isso, conta realmente a história que ele quer contar, usa uma linguagem simples pra te conseguir entender essas mensagens, né? Então, cara, não é ser feliz, siga esses passos, essa listinha de 5 passos. É ler essa história e tentar pegar pra ti a parte mais legal, a parte mais bonita e mais interessante pra ti usar na tua vida, sabe? É, e muitas pessoas não veem, mas às vezes a lenda pessoal dela está debaixo do nariz, né? Então, basta olhar pra baixo e prestar mais atenção. E paramos por aqui pra não dar mais spoilers, né? Mas, Diego, então o que tu achou, cara, da mensagem do livro, de novo da narrativa, se puder acrescentar alguma coisa, do personagem, do modo como o Paulo Coelho conduz e escreve essa história, enfim, conclusões finais, por favor. Bom, eu achei que O Alquimista é um livro muito bacana, todo mundo deveria ter na sua estante e ler pelo menos umas 2 vezes, eu tô lendo minha segunda agora, e que traz uma mensagem muito positiva e encorajadora pra todo mundo, assim, então não tem o porquê falar mal desse livro e muito menos do autor. Simples e direto, assim como a mensagem do livro. Tu falou que tá relendo a história, né, Diego, pra ver como é que tu vai interpretar esse livro hoje em dia, até pra, pro Livrocast, óbvio, né? E, cara, a primeira coisa que me chamou atenção nesse livro, além de daquela parte de preconceito contra o autor, que eu não entendi por que aquele preconceito, não entendi de onde que veio, né? Foi a questão de eu preciso ler esse livro daqui um ano, daqui dois anos, enfim, eu vou ter que ler esse livro de novo daqui um tempo, porque eu acho que as questões que ele passa são tão puras, são tão universais e tão, de certo modo, bonitas, né? Porque não usar essa palavra, que eu acho que vale a pena você que já leu, de repente pegar o livro, dar uma lida de novo. Eu acho que você que não leu, vale muito a pena tu ir atrás pra ler esse livro, pra, enfim, entrar em contato com essa visão de mundo, de vida, de energia, de, enfim, espiritualidade, né? Como a gente já colocou no cast. E novamente frisando que é algo que é bom você ter sempre em mente, assim, essa questão de lutar pelo que tu quer, essa questão de acreditar nos sinais, né? Que ele fala muito de sinais no livro também, a questão de tu perceber os sinais, que eles vão com certeza te ajudar a tomar decisões, a questão de estar sempre antenado no mundo ao teu redor, a questão de nunca desistir do que você acha que é melhor pra você mesmo, sabe? Então, é um livro muito legal, ele é rapidíssimo, como eu já coloquei, como o Diego já colocou, ele é muito bem escrito, ele não enrola, não tem aquela escrita que te cansa, não tem nenhum momento que tu, putz, de novo isso, tá chovendo no molhado, ele não descreve a sala, nada, assim, ele é muito superficial, ele fala do personagem, algo intimista mesmo, sabe? Não se preocupa em descrever cenários, mas sim em descrever sensações e emoções, né? Que eu acho que é o principal do Paulo Coelho. E mais do que tudo isso que eu coloquei até agora, Diego, eu acho que tu vai concordar comigo também, cara, quero a tua opinião depois. Esse livro é por demais indicado pra quem não é acostumado a ler, pra quem nunca pegou um livro em mão, ou se pegou, depois desistiu e não gostou da experiência de leitura, né? A tua edição tinha letras bem grandes? A minha tinha. Tipo, quem não tá acostumado a ler tem letras bem grandes. Não, a minha tinha letras grandes porque eu acho que era questão da edição mesmo, assim, mas apesar disso, apesar de ser letra grande, até ter umas ilustrações, no meu tinha ilustrações, pelo menos, né? Uns desenhos bem bizarros aí de alquimia, de bruxaria, de, enfim, não de bruxaria pra não parecer pejorativo, mas questão de energias e de questão alquimista mesmo, de símbolos e tudo mais. Cara, é um livro que se eu tivesse pego quando mais novo, eu com certeza teria começado a ler com muito mais gosto do que, por exemplo, com o ensaio sobre a cegueira, que eu já mencionei aqui no cast que eu li na quinta série. Enfim, Machado de Assis, que apesar de muito bom pra crianças, é pesado. E assim vai, sabe? Eu acho que é um livro ideal pro seu filho, pra, de repente, você que é mais novo e quer dar uma chance pra literatura nacional também, Paulo Coelho. Acho muito legal. E, por favor, desvirtuem esse preconceito que há contra esse autor, né? Que, putz, me surpreendeu muito. Bom, Marcelo, eu tenho só uma mensagem final agora, então, para nossos ouvintes. Se você ouviu o Livrocast, se empolgou, leu O Alquimista e descobriu como transformar chumbo em ouro, mande sua contribuição pra gente. Tava demorando. A contribuição é um comentário, né, cara? Tipo, oh, muito obrigado, fiquem ricos por causa de vocês. Esse Diego, essa ambição do Diego em ser grande um dia vai acabar com a gente. Eu acho que essa é minha lenda pessoal. Mas então fica por aqui o cast 23, né, sobre o livro O Alquimista, um livro aí que, como a gente já falou, vendeu milhões ao redor de todo mundo. A gente não conseguiu encontrar ninguém pra gravar com a gente, ninguém acordado ou disposto a gravar com a gente, né, Diego? Mentira, Marcelo, fala a verdade, cara. Tinha filas e filas de gente querendo gravar com a gente, só que como a gente não podia agradar todo mundo, né, então gravamos só nós dois sozinhos. A gente não optou por ninguém pra não incomodar, né, parecia uma seletiva. Pra não desmerecer ninguém, né, então... É, exatamente. Mas então, fica por aqui uma versão mais intimista do Livrocast, né? Tenham todos uma ótima semana e até o próximo Livrocast. Never been this far. Eu sou o Diego Locou e hoje vou explorar várias entonações. Eu sou o Diego Locou e hoje vou explorar várias entonações. Eu sou o Diego Locou e vou explorar várias entonações. Várias entonações? Várias entonações.